pedir. Ajudar faz-nos sentir bem, acabamos todos a sorrir. Eu estou a ver coisas ou ela acabou de lançar uma nuvem de chuva? A Xerife Kelly faz destas surpresas. Peçam ajuda e os amigos vêm logo, os vizinhos são mesmo assim. Peçam ajuda e vão descobrir que a têm, os amigos estão para isso sim. Tenho guardado este milho de crescimento rápido para uma ocasião especial, e acho que é esta. E agora, deitamos água. Peçam ajuda e os amigos vêm logo, os vizinhos são mesmo assim. Peçam ajuda e vão descobrir que a têm, os amigos são para